Sometimes I get right inside me. There is a big full universe. I don't want pity or for anyone to doubt me. I just want respect. I want to be like it is. Myself, see, he is special. For those who understand, meu time não é uma fraqueza, é uma força vital. Sou especial pra aqueles que entendem o que é ser real. Não peço favores, apenas entendimento. Sou Enzo Gabriel, com orgulho e emoção. Há dias de luta, há dias de luz, mas cada passo que dou é uma vitória que brilha. Eu me encaixo no mundo do meu jeito, só peço empatia e um pouco de respeito. Don't label me, don't try to change, just walk with me. Help me fly, my essence is pure. My mind is faithful, I am unique and beautiful. I am Enzo Gabriel, my autistic person is not sick. He's special to those who understand. My autism is not a weakness, it is a vital force. I am special to those who understand what it is to be real. I am not asking for favors, just understanding. I am Enzo Gabriel, with pride and emotion. Meu autista não é doente, diferencial e entende. Meu autista não é doente, é uma força vital, eu sou apenas eu. Autista especial pra quem entende. Meu autismo não é fraqueza, é uma força vital, eu sou especial. Quem entende o que significa ser real? Não estou pedindo favores, apenas compreensão. Eu sou Enzo Gabriel, com orgulho e emoção. Há dias de luta, há dias de luz, mas cada passo que dou é uma vitória que brilha. Eu me encaixo no mundo do meu jeito, eu só peço empatia e um pouco de respeito. Don't label me, don't try to change, just walk with me. Help me fly, my essence is pure. My mind is faithful, I am unique and beautiful. I am Enzo Gabriel, my autistic person's not sick. He's special to those who understand. My autism is not a weakness, it is a vital force. I am special to those who understand what it is to be real. I'm not asking for favors, just understanding. I am Enzo Gabriel, writing your mother's new. Já me pude o mundo julgar. Os diferentes também sabem amar. Eu não estou doente, sou apenas natural. Eu sou apenas civil, o autista especial. Yeah.